cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Caso Fácil e Caso Tocam no FM Estéreo da Rádio Boa Nova. Sendo certo que hoje trazemos aqui mais um álbum novo, e sendo que é um álbum novo, é também uma banda nova, que ainda aqui não havia passado. Reportamos, tanto Os de Azul, que vem aqui agora editado o seu álbum, reeditado, agora pela mão da iPlay, o Arena 2.0. Portanto, a próxima hora é com Sandra Jorge e com o Vítor Ventura, que são os mentores da banda, que não é necessariamente aqueles que vêm a cantar, mas já irei falar sobre isso. Principalmente que fez a composição toda do álbum, eu fiz alguns arranjos, já tivemos parcerias os dois noutros projetos e temos esta afinidade com a música. Sim, mas agora para os mais atentos, lembrar por exemplo o Zaia Monte. Exatamente, que foi um projeto que eu participei com o Vítor, que era o Zayamonte, exatamente. O Vítor já teve outros projetos, pronto, onde eu não participei. O facto de nós convidarmos vozes, sim, nós gostamos de, pronto, trabalhar a primeira parte musical e depois convidarmos vozes que se enquadram com as músicas. Escolhemos fazemos convites, convidamos, vamos à procura de vozes que às vezes nem fazem parte das nossas amizades e que vamos convidar para integrarem dentro do projeto de Zoo. Aqui os vozes da rádio diziam uma vez aqui na Boa Nova, já há uns anos, que em Portugal quem se quer conhecer conhece, que é fácil, o país até é pequeno. Isso é uma máxima que se aplica bem às pessoas que vocês convidam para cantar? Eu acho que sim, mas eu acho que sim, que combina, acho que sim. Como é que se processa? Vão ouvir a música, mostram a letra, como é que habitualmente... Pois, como é que se faz o processo? Uhum. Geralmente nós fazemos a parte de composição, pronto, e quando praticamente está tudo feito, portanto está tudo cozinhado em estúdio, nós depois vamos fazendo os convites. Vamos à procura, vamos ouvindo, às vezes vamos a alguns sítios ver vozes, descobrir vozes, novas vozes, que não são praticamente nenhuma delas, são vozes que estejam no panorama musical português, mas achamos que é uma coisa, é mais desafiante, é um desafio maior. Aplicar novas vozes que ninguém conhece, não é? E então damos a esse trabalho. E depois de ouvirmos qualquer coisa sobre a voz, não é? Um registro vocal, convidamos a pessoa, neste caso temos duas vozes masculinas e uma feminina, apresentamos-lhe o projeto, não explicamos quem nós somos, explicamos-lhe o projeto e depois, se a pessoa ficar interessada, aí pronto, vamos para estudo e vamos começando a trabalhar a parte vocal. Conciso, misto e mistura de som que se afunda nos gestos simples. O sopro de papel que mostra a doce de ideia. Procuro o real, dispenso o incerto. Procuro o real, dispenso o incerto. Conciso, misto, mistura de som que se afunda nos gestos simples. O sopro de papel que mostra a doce de ideias. Procuro Nós andávamos atentos aos da Azul, enfim, digo isto com uma imodéstia, mas há algum tempo que estamos aqui passando a ter umas vozes que foram fazendo chegar e que agradecemos, ainda antes, e bastante antes até, deste álbum. Este álbum, Arena 2.0, já teve uma edição de autores. Uhum. Nós, quando pensámos em divulgá-lo, fizemos uma edição de autor dele. E, na altura, fizemos alguma divulgação dele, mas foi muito difícil conseguir uma editora para mostrar o trabalho, pronto, para agarrar no projeto. Uhum. E então, na altura, optámos por fazer a tal edição de autores. Ao fim de algum tempo de termos de edição de autor, sensivelmente um ano e pouco, mais ou menos, e termos alguma divulgação a nível até de algumas rádios que deram-nos apoio e alguma televisão, deram bastante apoio, e alguns canais de televisão, surgiu a iPlay. E na altura, pronto, a iPlay gostou muito daquilo que ouviu e do que viu e quis fazer a edição do álbum Arena. Portanto, o Arena 2.0. Do que é o mercado nacional, mas não só nacional, internacional, e de algum modo aquilo que tem sido a necessidade de novas bandas para editar os seus discos. Se bem que as novas tecnologias democratizaram o acesso à música por via da internet e também, por sua vez, democratizaram as coisas porque tornou mais fácil gravar um disco, continuamos a ter aqui entraves, nomeadamente, há pouco referia da edição do autor, de que só algumas rádios é que apoiaram, só alguma televisão. Enquanto banda que está agora a relançar, portanto, as 2.0 da Arena, como é que vocês vivem este fenómeno? A princípio foi um bocado complicado trabalharmos a parte de divulgação, não é? do álbum, de gerir, porque pronto, também só fui eu e o Vítor fizemos essa parte e com o pouco conhecimento que tínhamos, algum conhecimento que tínhamos, conseguimos fazer bastante divulgação. É, mas nós sabemos que aqui alguma parte da comunicação social que é muito frágil, porque costumam, quer dizer, assim, não são muito afirmados, porque se fossem afirmados dariam apoio ao que é nacional já aqui. E não esperariam que a parte internacional desse apoio e depois a seguir iriam dizer que é bom porque o internacional é que disse que é bom. Está a perceber? Né? Comungamos a mesma opinião. Se fossem mais corajosos e mais próprios, não é? Mais genuínos, já estaríamos de raiz aqui a dar apoio àquilo que é bom e nacional e não esperar que o internacional diga que é bom primeiro e depois nós digamos a seguir que é bom. E o espaço MTV? Sendo certo que a vossa edição de autora é que teve, de algum modo, expressão na televisão e que isso veio suscitar interesse de uma editora, ainda assim continuamos aquém daquilo que seria possível, tendo em conta que o dia tem 24 horas e o espaço para a música é reduzido ao mínimo, ou abaixo do mínimo hoje já em dia. Também vive dentro do normal, mas acho que deveria haver mais apoio ao produto nacional, não é? Mesmo os próprios festivais apostarem mais em bandas portuguesas. Acho que isto vive um pouco, isto é um circuito um bocado vicioso, não é? Porque se aposta mais, por exemplo, na rádio, no internacional, os festivais vão buscar mais o internacional. Isto é um círculo um bocado vicioso, porque se deveria apostar no nacional e o nosso mercado iria crescer muito mais, não é? Porque se as rádios passassem mais som nacional, os festivais, as pessoas ouviriam mais som nacional, os festivais iriam ser feitos com mais bandas nacionais e mesmo o nosso mercado iria crescer muito mais. E isto é um bocado culpa também do próprio governo do Estado, não é? Porque não dá apoio à cultura e isso tudo. Yeah. apresenta aqui o Dazu Arena 2.0, que é este álbum que temos aqui. Começamos desde já, uma vez estando a falar agora com o Vítor, de que efetivamente tem muito mais de si aqui em termos de música. Do Vítor Ventura dedica-se mesmo à questão da música, à criação da música. Quando está a criar a música, de algum modo está a imaginar a voz que quer convidar para vir a ingressar e a gravar a parte das palavras? Por vezes não, eu vivo um pouco, quer dizer, eu não faço temas, não é, portanto, para encher álbuns, nem faço temas à pressão. Uhum. É quando a inspiração surge, não é? Quando a inspiração surge, eu faço as composições. Depois também funciono muito com um laboratório, não é? Porque os teclados analógicos são um pouco confusos em certa parte e problemáticos também. E o primeiro, espero que a inspiração apareça, porque ela aparece de vez em quando. Não, se fosse todos os dias, tínhamos 500 temas por dia, não é? Se não aparecer, não faço música. Basicamente é assim. Quando me sinto inspirado, vou fazer. Se surge alguma coisa que eu acho que tenha pernas para andar, então continuo e começo a trabalhar esses temas. Depois do tema estando feito musicalmente, eu começo a imaginar o que é que poderia, o que género de voz é que poderia lá ficar. E então costumamos ir ouvir vozes que achemos que encaixa com o tema que está feito em si. E muito bem, temos aqui as vozes de... Por exemplo, do casamento, não é? Uhum. As vozes do Claro, de Luís Vieira e também da Jéssica Raquel. Sendo que parte deles também colaboram na questão da criação das letras, uma vez que irão cantá-las. Aqui o que eu pergunto, e tendo em conta que, e temos que com isto recuar algum tempo atrás, vem até, por exemplo, aqui a participação do Calaf, enfim, um grande peso da música moderna nacional. Pois. E quando digo música moderna nacional, as pessoas vão com isto recuar aos tempos do Rock Rendezvous. E é isso mesmo que eu pretendo. Porque o Vítor vem... Exatamente. Sem querer chamar o velho, vem desse tempo, ou seja, do tempo em que eu ouvia álbuns e músicas que vinham integrados, por exemplo, numa coletânea que guardo religiosamente do Rock Rendezvous. Eu também, em vinil. Em vinil, exatamente, que na altura foi oferecida pela Renault, da Sega Publicidade, que tinha, entre outros, os Quinta de Bill, que na altura tinham ficado, se não me engano, em último lugar. Com o tema que era o Zezé, por aí adiante. Mas quero com isto dizer que o Vítor Ventura vem desde essa altura. Guitarra, sim, mas continua agarrado a sintetizadores e à programação. Sim, essa evolução acho que é interessante dissecar aqui. O que é que recorda esses tempos do Rock Rendezvous e o que é que mudou em Portugal ou na música nacional desde então? Eu acho que mudou. Eu acho que existem mais coisas, existem mais meios de divulgação hoje em dia, que antigamente. Mas as coisas antigamente eram feitas com mais alma e mais coragem do que agora, por exemplo. Agora existem muitos lobbies. Neste momento existe mais... Não sei se me estou a fazer explicar, é capaz de ficar complicado. As coisas... Isto é a mesma coisa que nós vamos ao continente e vemos muitas maçãs, todas verdes, muito bonitas. Está a ver? Sim, só há aquelas. Mas lá dentro está a ver onde é que eu quero chegar. Muito bem. Antigamente as maçãs eram mais reais, duravam mais tempo, mais suculentas, tudo. Independentemente de não serem todas redondas. Agora, né? Há muita coisa, mas é um bocado fogo de artifício, porque antigamente era muito mais, as coisas muito mais reais, eram feitas com muito mais coragem e resultavam mais, não é? E mesmo estava a falar sobre toda a gente fazia discos. Por um lado é bom, por outro lado é mau. Toda a gente fazia discos em casa, não é? Uhum. Porque depois existem mistura-se muita coisa com o mau. Muito fica o mercado carregado, não é? Saturado. E neste momento as próprias FNACs estão a começar a cortar algumas bandas, porque toda a gente grava um disco em casa com um sistemazito de uma placa de som de 500€ e já tem um disco feito. Isto, as coisas não são bem assim. Porque um disco tem que ser feito com qualidade e com material de topo de gama para que as coisas fiquem boas, não é? Não sei onde me meti. Curiosamente a gravar nos estúdios de Namos, portanto vamos aqui a recuar também no tempo, e que tem uma extração do Topinho da Silva e de Chris Bauer. Tem ainda a colaboração do Tiago Lopes, que é músico e produtor de Rodrigo Leão, entre outros. Um dinossauro. E, portanto, ou seja, de algum modo... Foi dos Golpes de Estado e dos Linhas Geral também. O Tiago entrou no Arena 2.0, colocou alguns baixos e fez também, em parceria comigo, algumas misturas também. Portanto, se alguma distração houvesse, sem olhar para aqui para a ficha técnica, de algum modo se perceberia que, enfim, chegar a estas pessoas não é provavelmente uma banda que começou agora. Portanto, só o fator, eventualmente, amizade, é que permite congregar tantos e tão bons interesses. Exatamente, claro, exatamente. Eu já conheço o Tiago há muitos anos e foi numa mesmo de amizade também, né? Que o Tiago também vem do Rock Rendezvous e também vem... E, aliás, eu era muito novo no Rock Rendezvous, devia ter para aí 17 anos. Eu até toquei sentado de costas para o público. Era muito novinho ainda. Mas pronto, comecei numa boa escola, numa boa casa. Efetivamente, e quantos músicos aí andam, ainda que por lá passaram? Sendo certo que eu estou um bocadinho saudista, porque ainda hoje irei gravar, mais à noite, com o Francis. Sendo que o Francis vê agora reeditados os seus dois álbuns primeiros. Que era dos Chutes, correto? Exatamente, exatamente. Sim. E que teve dois álbuns a solo, um de 86 e outro de 89, que agora felizmente são reeditados em CD. E vamos falar precisamente sobre isso, que são destaques seguintes. Pois, exato. E portanto, estamos aqui a recuar a um tempo que, eventualmente, os nossos ouvintes muitos se lembrarão. A própria rádio é de 86 e já na altura tínhamos aqui um programa, não da minha autoria, mas de um colega meu, que era Os Sons da Pátria, portanto, e que fomos acompanhando o crescimento de grande parte destas bandas. E havia, efetivamente, muita coisa boa, uma se perdeu e outra foi dando gênese para as bandas que foram aparecendo. As coisas eram feitas com mais estética. Uhum. E sendo certo que os de Zoom já vêm a juntar-se, portanto, em 2006. O que é que... Ou seja, o Vítor, até aos de Zoom, sentiu que havia um vazio para aquilo que ia produzindo? Sim, eu sinto, ainda continuo a sentir que há um certo vazio também. Pronto, sim, eu acho que é assim, certo vazio, mas em termos estéticos, não é? Musicalmente. Uhum. Acho que nós somos muito influenciados por bandas inglesas, não é? Algumas americanas, mas americanas muito poucas. Uhum. Nós temos influências dos Kraftwerk, dos Depeche Mode, dos Editors, que já são recentes, não é? Vamos beber, por exemplo, aos New Order. É assim, nós não temos medo de falar nas bandas que nos influenciam. Porque claro, até de onde vem para onde vão, não é? Há bandas que dizem, nós somos influenciados pela pop, pois vamos buscar a fusão do hip-hop ou do funk. Não, nós falamos, na realidade, as bandas que nos influenciam. Mesmo, não temos vergonha de dizer que somos influenciados pelo som dos Depeche Mode. Somos influenciados pelo som dos Kraftwerk. Não temos vergonha nisso, porque somos influenciados por 20 bandas e criamos o nosso próprio som com essas influências todas. Exatamente a mesma coisa como os Depeche Mode, que vão beber aos Kraftwerk e a montes delas também, não é? Porque aqui o giro é irmos beber a várias bandas e criarmos o nosso próprio som. Exato. E é óbvio que nós queremos criar o nosso próprio som com a nossa identidade em português. Porque se fosse inglês, nós seríamos mais uma das inglesas, não é? Uhum. Mas não seria tanto por aí, por sermos mais uma das inglesas. Seria que nós não estamos a criar a nossa cultura e a nossa identidade, não é? Estaríamos a enterrá-la. Eu prefiro fazer em português e prefiro ser conhecido lá fora por cantar em português do que em inglês, porque eu gosto da minha bandeira, não é? Gosto do meu Portugal, como é óbvio, não é? Nós só amamos Portugal quando somos imigrantes, por exemplo. Então, quando estamos lá fora, quando sentimos na pele ou sofremos lá para fora, não é, como imigrantes, por exemplo, porque eu estou a falar em imigrantes, mas já estou a falar em imigrantes da nova juventude, da nova era de imigrantes. Sim. Porque nós temos os nossos imigrantes, que são pessoas já formadas, que são obrigadas a ir lá para fora, e essas pessoas estão, em certa parte, vão se sentir solitárias lá fora, não é? E sabem que saíram de Portugal e têm saudades de Portugal. E gostam de ouvir a língua mãe deles, claro, óbvio. Nós, para quem se estreia aqui na Boa Nova, temos sempre uma fase de desafios. E que vamos alargar naturalmente, quer ao Vítor, quer à Sandra. E são três desafios. Vamos começar, então. O primeiro é este. Imagino que tenha a possibilidade de vir aqui ao Liberdade Hospital fazer um concerto. Sim. Não sei se conhece a cidade, eventualmente, não fiz a pergunta. Mais ou menos. Pronto. Então, mas estamos aqui junto à Serra da Estrela, temos aqui um magnífico parque. Ah, sim, ao pé da Serra da Estrela, sim. Exatamente. Um magnífico parque, que eu sou suspeito porque sou aqui de Oliveira, mas pronto, temos um magnífico parque, um bom anfiteatro natural, um bom palco, e convidam os de azul para o concerto. Mas que nesse convite lhe dizem, pode trazer consigo duas bandas nacionais. Quem é que o Vítor ou a Sandra iriam escolher para virem convosco? Duas bandas nacionais. Eu vou falar por mim e se calhar a Sandra também é capaz de ser da mesma opinião. Por exemplo, eu traria os Mão Morta, por exemplo. Mão Morta, já foi nosso convidado. Pronto. O Dolfo. Talvez os Mundo Cão, não é? Mundo Cão, também lá de cima do Braga, não é? Estão um bocado ligadas, sim. Porque eu acho que são bandas que são feitas com estética, mesmo de uma estética mesmo bastante enraizada. Marquei as unhas no corpo, tornei-me um bicho irreal. Infetei o lugar onde me punhas. Mais antigos também entraria, mas como eles já são recentes agora, são recentes, quer dizer? Sim, percebeu-se a razão. Ia buscar o GNR mais antiguinhos. O GNR do Portugal da CEE. Sim, exatamente. Agora, um desafio diferente. Vem alguém da cena internacional e que chega a Portugal e diz assim, eu não preciso de ter na minha primeira parte ou no nosso concerto a participar os da Azul. Com quem é que gostariam muito, ou melhor, de quem gostariam muito de receber um convite desse tipo? Que banda? Ui, agora isso chama, só seria mais complicado. Banda internacional? É para os Depeche Mode. Talvez os Depeche Mode, se calhar, porque é a nossa influência mais direta. Muito talvez bem. Os Depeche Mode, sim, que talvez mexessem mais connosco, não é? Depeche Mode, julgo que nessas entrevistas aqui do caso se fazem Gastoco, é a segunda vez que são referidos. A primeira foi os Fingertips, que vieram a escolher também os Depeche Mode. Agora, o desafio, este dizem que é o mais difícil. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que querem que os de Azul façam uma versão de um tema para integrar esse disco. De quem é que vocês gostariam muito de fazer uma versão de um tema? E já agora, que tema seria esse? Por exemplo, Rádio Macau, por exemplo. Rádio Macau? Embora eu seja uma pessoa ouço muitas coisas atuais, não é? Como os Editors, os ZTTS, bandas novas. Uhum. Gosto muito da parte dos 80s, portuguesa. Talvez os Rádio Macau, talvez. Bem, a banda da Flaca e da Xana. E que tema seria, já agora? Talvez a Cidade Fantasma, talvez. Cidade Fantasma. Que é um grande tema. Ultrapassaram a fase dos desafios com mestria. Agora que tem aqui um disco já lançado a 22 de Abril, relançado a 22 de Abril, cria uma expectativa, uma vez que tem o apoio de uma editora que, de algum modo, esperam chegar a outros públicos. Esperamos chegar a outros públicos, esperamos chegar ao máximo público possível, porque o nosso som acaba por ser um bocado homogéneo de chegar a várias massas, não é? Uhum. E óbvio que vamos falar em massas, porque estarmos a dizer que queremos só chegar a um públicozinho de uma massa pequenina, isso teria a mentir, porque todas as bandas, no fundo, querem ser grandes, não é? E apanhar o máximo de público possível, não é? E mostrar o que estão a fazer. Para lá do longe, para lá do longe vens, para lá do longe, para lá do longe estás, para lá do longe, anunciando a história. Aproxima-te em corpo, sinto-te de novo. Estou de braços abertos, abraçadas sobre mim, sobre aqueles que acreditam no sonho. 10, a propósito temos aqui já o disco, um conjunto de 12 temas, algumas versões, e isso leva-nos a perguntar, que já aqui falámos várias vezes também, que os discos são cada vez mais cartões de visita para espetáculos. Os de Zoo também assim pensam? Em certa parte poderão ser, pensamos e não pensamos também, porque os discos neste momento estão a passar uma fase de crise de venda, não é? Com a pirataria e isso tudo. Agora talvez mude em formato, por causa do formato digital, as coisas estão a começar a ficar oficializadas e na internet os downloads pagos, isso tudo talvez vá mudar, não é? E talvez comece a aparecer esse crescimento. Vai acabar por ser um cartão de visita para a apresentação nos espetáculos, porque o formato, em princípio, irá passar tudo para MP3 digital. Uhum. E o disco será... Eles fazem 1000 cópias, penso eu, mas são muitos CDs. Provavelmente as fábricas vão começar a fazer menos, porque os discos vão começar a ser apresentados como cartões de visita mesmo, para espetáculos e apresentações mesmo. Vão ser cada vez mais desmaterializados. Sim, eu acho que sim. Eu acho que é um erro, mas pronto, o mercado assim o manda, e acho que é a facilidade mesmo de... temos um MP3, liga-se o cabo USB, passou rápido, pronto, mesmo os autorrádios, tudo vai passar para MP3. Já está, acho que já. Basicamente acho que já está tudo assim mesmo. Ainda assim, gostaria de ter esta Arena 2.0 em vinil? Claro, obviamente. Sempre pensei no Arena em vinil, por acaso. Por acaso estava um vinil lindíssimo. Tem esse condão. Eu, aliás, vocês têm aqui o trabalho também com a fotografia da Rita Carmo. Rita Carmo. E tem o arte e design do Sérgio Miguel. Perdeu-se um bocado este espaço que temos reduzido dos CD, perdeu-se um bocado a mancha de trabalho que havia com o vinil, não é? E o vinil era diferente, apresenta. O vinil era diferente, era mais palpável, tudo era mais palpável à vista, o cheiro, tudo era diferente. Claro que agora com as partes digitais acaba por haver na mesma esse trabalho gráfico, não é? Mas acho que era mais giro mesmo no tato, tocar o toque. Sim, havia um ritual de retirar o disco, virar do lado A para o lado B, não é? Ter o prazer de arrancar o vinil para fora, o cheiro, o plástico, as fotos, o cartão, tudo. E o MP3, que agora, pelo que estamos aqui a falar, está a sentencionar o CD, não vai ainda piorar a questão? Eu acho que o MP3 é mais facilidade, de rápida facilidade, mas também é assim, perde-se com discos rígidos, os discos rígidos avariam, lá só o MP3. E os vinis nós tínhamos na aparelhagem guardado durante anos, não é? Uhum. E acho que a informação digital vai-se perder facilmente, com os discos rígidos que se avariam, deixa-se cair um disco rígido no chão e lá se vão 500 mil músicas se não houver um backup, não é? Tem os seus prós e tem os seus contras. Yeah. com a pergunta que poderia ter sido a primeira, que é: porquê da Azul? Porquê da Azul? Olha, eu vou passar esta à Sandra para acabar. Muito bem, muito bem. Olha, da Azul surgiu-nos o nome, porque assim, nós vivemos todos numa sociedade, não é? E nós pensamos que somos todos inteligentes, uma sociedade inteligente, mas sendo todos diferentes, todos iguais, não é? Porque somos, isto é um bocadinho filosofia, nós hoje em dia vivemos numa sociedade um bocadinho fútil. Ligamos muito aos bens materiais e esquecemos da parte mais, mais animalesca, se calhar. Devemos dar, se calhar devemos ver outras coisas na nossa vida, em comunidade, que às vezes não vemos. E ligamos todos muito mais aos materiais. E é um bocadinho por aí, por isso é que ficou o nome de Azul. Lembrarmos dos animais em geral, que são todos diferentes, mas todos iguais. Todos vivem por um objetivo, não é? Uhum. Sobreviver. Mas sobreviver quase respeitando o espaço do outro. E aqui às vezes não é bem o que acontece na nossa sociedade e cada vez mais. Ligamos a tudo o que é material, bons carros, boa roupa, bons telemóveis, sei lá, eu já estou aqui um bocadinho a divagar. Mas é um bocado por aí. E esquecemos do que é mais natural, mais natureza, que nos move todos uns aos outros, não é? E essa parte é um bocadinho esquecida. Há uma futilidade, diria Maslow, não é? É um bocadinho. Mas depois, como somos todos diferentes e todos iguais, acabámos por achar que o nome tinha muito a ver com o projeto também em si. E também tem muito a ver com os nossos teclados analógicos, são uns bichos muito complicados de trabalhar. Pronto, mas foi um bocadinho mais pela nossa sociedade. Muito bem, agradecer a disponibilidade, quer da Sandra, quer do Vítor, para esta conversa. E agora ficamos à espera do 3.0, 4.0, para termos a oportunidade para falarmos mais vezes, seguramente. Claro que sim, Pedro. Tivemos muito gosto e um grande obrigada pelo apoio que a Rádio Boa Nova nos tem dado e também a toda a música portuguesa, claro que sim. Aquela frase dirigida no fim teve um ponto final. Capaz de tudo, capaz de nada, capaz de te dizer que queria dirigir um assunto assim, com um ponto final, capital. Frase dual, num abstrato que se torna real, em princípio ideal, intransigente, impaciente, eloquente e penal. Ao dirigir um assunto assim, com um ponto final. Depois do imaginário se ter perdido, minha pele ainda respira, eu sei no teu ar. Procuro entre a mentira e a verdade do amar. Não evito desespero, meus olhos não te tocam, é começar de zero. Zero. Ponto final. Aquela frase dirigida no fim teve um ponto final. Capaz de tudo, capaz de nada, capaz de ser demais. Se queria dirigir um assunto assim, com um ponto final, capital. Imaginário se ter perdido, minha pele ainda respira, eu sei o teu ar. Procuro entre a mentira e a verdade do amar. Não evito desespero, meus olhos não te tocam, é começar. Depois do imaginário se ter perdido, minha pele ainda respira. coisa.